para ir ao céu, você vai usar uma escada rolante. Mas para chegar à glória é preciso ter fé abundante. Aproxime-se de Jesus, meu querido irmão, e renova sua fé. Pois para chegar à glória é preciso subir a escada da fé. A escada da fé é comprida, é composta de muitos degraus. Para subir por esta escada é preciso ser crente espiritual. Tu vai ver Jesus. É preciso negar a ti mesmo e tomar em seus ombros uma pesada cruz. Também é necessário subir a escada que vai para o céu. Esta escada não é movida à força, mas sim é movida com a sua fé. A escada da fé é comprida, é composta de muitos degraus. Para subir por esta escada é preciso ser crente espírito.